18, após a passagem de Europa, a retaguarda de 5 horas de construção é postada. Pode dar uma saga, pois eu. Carol, obrigado. Então, Lagoa 1-1-1-7-0 para o 7. 1-2, após 4 horas, é o Zena Gatinho. 1-1-7-0, táxi Veringa, ponto de espera 1895, ajuste 1-0, no tempo de viagem. Veringa, 1895, ponto de espera. O 1-1-7-0 mantém a posição. Bruno 868, Cristiane Centro Recife, na frequência 2685, alternativa 25, decimal 45. Confira a frequência do 1868. Área 12685, secundária 125, decimal 45. 12685, 245, boa. Bruno 70, autorizado, Lima 10. Lima 10, 70. Plano 8, decimal 95, bom gol. 295, grato, Marcelinho. É 258, desça para 2510, o ajuste é 0 no 5. Para 2510, 0 no 5. 084, number 2, maintain position on holding point or name 0. Ok, holding point 1-0. Azul 908, solos 48, direito 219, solo. Oi, boa, tá 3698, R9 da 1-0. 3698, continue a aproximação, guarda a direção de pouso. 3698. 1-0-9-8, táxi em frente, pátio, Índia, ponto de espera 12-18-9-5, ajuste no 0-9-5. Atrás 2228, pátio Índia, ponto de espera 1895, ajuste no 15, aviário. O voo no 1-0, vento 1-20 graus, 1-0-9, autorizado a decolar. 1-0-0, com o 7-0. Só 908, solo 121, decimal 9, que esse solo foi os 46. Decimal 9. 908, boa noite, Alfa, reporte antes da Juventus. Tan 3398, autorizado pouso. Pistão no 0, vento no 20 graus, 109. Reponal no 0, 3398. 1170, Decolos 49, controle 120, decimal 8. 308, boa noite. Bruno 72, boa noite, desça para 5 mil pés, o ajuste é 905, após sabores, oi, Cébito 366. Bruno 08, após matéria da pastaria do Juliette, portão 01. Tá cruzando 2100 pés, Celina. Voo 1970, boa noite, sai contato radar, suba via, saída Fuca para o nível de voo 370. Fuca 370, subindo, 1970. É 258, autorizado a RNAV, reporte serviço 366. Autorizado, reporta 363 clear, to line up and maintain runway 10, line up and maintain. Line up and maintain runway 10, Lopez Gate 4. Solo 52, direito 219, chove. Direto Campina Grande, 1970. 3398, boa noite, táxi de alta, Juliette, portão 62. Four clear for takeoff, wind 120 degrees, 10 knots. Clear for takeoff, 10 above the 84. Boa noite, voo 098, pode estar 0. 098, corrida de Europa, ali mantém. Do 28, mantém a posição. Uno 228, boa noite, desça para o nível 060, após uma bog, vou e serve do 366. Airborne, that's 53, going on 1208. 1208. Bye. Bye. Bonaventure, Europa 084, passing 1500 feet. Europa 084, radar contact, climb is to further 350, Puka de Pass. 350, Puka de Pass, Europa 084. 14, na frequência entrando 8.9. 8.9.0, chame centro Recife, na frequência 1.2.8.5, alternativa 1.2.5.4. O 1.9.0, controle. Sétima 258, aguarde autorização de pouso. 1098, vento 120 graus, 10 nós, autorizado a decolar pistão 0. Decolar 0098. Qual alternativa 125 decimal 4? Gol 098, decola 55, controle 120, decimal 8. 208, obrigado, bom dia, bom trabalho. Puxar 6258, autorizado pouso, bicho no 0, vento 100 graus, 10 mais. Livre pouso, 6258. Passando, 1500 pés. Gol 098, contato cadastro, mantejo 370, na saída PUCA. Na PUCA, 370. Passaria o 2228, autorizado, Lima, tem 1-0. Lima tem 2222. Puxando 6258, solo 58, direito 219, solo. Direita, porta 219, 63. Xeme 258, boa noite, Alfa, Kilo, Pátio 3, 7 atacionizador. Alfa, Pátio 3. 73, desça para 2510, o ajuste 1095, autorizado a RNAVE, reporte 736. 2015, reportando 366, agora 1228, desça para 4000 pés, o ajuste 1095. Tropa 08 Foco 7 Recife Center Frequency 126.85 Enable 125.45. 12665 Enable 125.45 Over Republic Island for the end. Zero meia dois, boa noite. Desça para o nível de voo 050, vou encerrar o 366. Tono 098, chame o centro Recife, na frequência 1285, alternativa 125, decimal 45. Recife aqui, obrigado, trabalho. Boa noite. 308, grato, boa. Sul de Salvador, boa noite, 2228, passareiro. Passaria 2238, boa noite, contato radar, suba via saída Rabo 1 para o nível 1.80. Rabo 1 para o 1.80, 2228, está livre da restrição de 3.000 pés? 2238 após 2.000 pés, voa elefa, livre da restrição. Por 2.000, voa elefa, sem restrições, muito obrigado, 2228. O 1228 desce para 2510, autorizado terminado, reporte 7366. Posição Serra Vista 366, voo 1976. Voo 1972, chame torre na frequência, tronou e decimal 95. 2228, passarela de giro esquerda para 255, evitar formações, aproximadamente 40 milhas. Aí dos 2228, tem condições de você partir pela direita na proa 290? Negativo, passavelmente à esquerda. Pode ser mantido a restrição de altitude. Subi mantenho 060. Mantenho 060, evitando de giro 225-3. No caso 062, deixa até o 080. 80. Aí 222 tem condições de curva à esquerda na proa 230 para evitar tráfego? Sim, não tem problema. Zero e mantenha a subida para 180. 230, minha atenção 80, 22 passaria. 062, desça para 2506, o ajuste 1095, autorizado a RNAV. Para 062, controle. Para 2510, o ajuste 1095, autorizado a RNAV. Azul 4062, caso 62 bio, faça o mesmo pela esquerda. Passando 366, voo 222. Sono 222, Torre Salvador, na frequência, no 8, decimal 95. 1895, seu novo leite. Foi voo 228, muito boa noite, final 10. 228, continua a aproximação, agora atualização de pouso. Solo 172, solo 08, direito 21, decimal 9, solo. 219, é a droga. Passarito 2228, autorizado lá direto, vitória da conquista. Muito obrigado. Bruno 172, táxi via Alfa Juliette, portão 02. 228 autorizado, pouso, pistão 0120 graus, 101. Pouso autorizado, 228. 4062, tá visual pra tu. Do 4062, chame torre na frequência 8.95. 18.95, boa noite. Oi, Salvador, boa noite, o azul 4062, final de 9 milhas. Azul 4062, autorizado pouso, visto no zero, vento 120 graus, 8 mais. De pouso, 4062. Dois, confirma autorizado pouso, vento 130 graus, 109. Afirmativo de pouso, 4062. Azul 4062, Solos, 1-6, direito 219, Solos. Direita 1219, 4062. 4062, boa noite, Alfa, Kilo, Fácil 3, fica até o estabilizador. Transparência 22228, chame o centro Recife, na sequência 12.8, alternativa 12.0. noite, Alfa X-Ray Tango, confirma. Alfa Dois, boa noite, desça para 2500 pés, o ajuste é 9094, 8-0-366. Nada, pode salvar o tufão, boa noite. É Portugal, direto ao fã, boa noite. Alfa de Palmeiras, senhor Blackhawk. Lead off, request to be clear, request back da vol 350 to Lima. Ok, é Portugal, direto ao fã, clear to Lima, papá, tango, Lisboa, via to 010, then 90, tango, Lima, then up and 9873 after that, as a flight on the route, flight level 350. Punca Departure, Papa Swan, Charlie Alfa Romeo, Departure, Z-Park Transition, Zulu, India, Papa Alfa Romeo. So, Company 10, first of left turn, score code 5507, Salvador Departure, Control 120, that's noise. Clear, Lima, Papa Papa Tang, vai after Zulu 10, then November Tang Lima, then after November 873, then Papa Tang Boot. Expect flight level 350, Puka Departure, Z-Part Transition, runway 10 left turn, Scorpio 5507, Z-Part Frequency 120, that's all right, Z-Part 0 to 4. Roger to 4, with back is correct, come right, push back and set up. Follow back for push back and set up, Z-Part 0 to 4. 3152, autorizado RNAV, reporte serve 366.